ego. Camisa 9 da seleção, matou no peito, chapelou, é gol. Camisa 9 da seleção, fabuloso, pediu, é gol. Camisa 9 da seleção, bateu sem pulo, pegou na veia, é gol. Fabiano, guerreiro e gente bamba, brasileiro nato, futebol, rap e samba. Representa a pátria com fé e com raça. Cruzou na grande área, Fabigol guardou, é caixa. Comemora o gol, sempre batendo no peito. Aqui é fabuloso, mais um louco artilheiro. Moleque sofrido, ha, lá de Campinas. Aqui é Undermed, parceiro do dia a dia. Camisa 9 da seleção, fabuloso, pediu, é gol. Camisa 9 da seleção, matou no peito, chapelou, é gol. Camisa 9 da seleção, fabuloso, pediu, é gol. Camisa 9 da seleção, bateu sem fulo, pegou na veia. Fabuloso, dominou, é gol.